Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, uma estreia aqui na Boa Nova. Ainda que já outros discos aqui tenham passado, ainda que seja uma pessoa extremamente mediática, portanto, que toda a gente conhece, a verdade é que aqui na Boa Nova ainda não houve a oportunidade de falarmos com Felipe Miranda Cunha Pinto. Felipe Pinto. Ora, um homem que desde logo teve a oportunidade, por via de um programa, de Brasil, o Ídolos, de entrar pela casa de todos nós adentro durante várias noites seguidas. E um programa que veio, de facto, a conquistá-lo. Mas longe vão esses tempos. A verdade é que já tem... Este é o seu terceiro disco, E Tudo Gira, um álbum que já saiu no ano passado. E que, paralelamente, e porque existe também aqui um disco... tem um perfil pedagógico muito interessante, também queremos falar sobre ele. E referimos ao Planeta Limpo, tanto de Felipe Pinto, um álbum que já tem 4 anos, mas, enfim, que vai muito além do álbum. Mas, claro, já vos habituámos que sempre que temos aqui alguém em destaque, temos, ainda que seja por via telefone, essa pessoa para falar sobre ela. Nada mais, nada menos do que Felipe Pinto. E estamos a julgar, se bem julgamos, estamos a ligar para Matosinhos. É assim? Sim, para o Porto. Para o Porto, pois bem. Mas é de Matosinhos, não é? Sim. Filipe, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo aqui à zona da Serra da Estrela, para falarmos aqui do E Tudo Gira, numa altura em que já estamos 3 singles cá fora, e um single que agora está profusamente a ser divulgado é O Amor Tem Si. Exatamente. Enfim, podemos começar de várias maneiras, mas eu hoje queria começar por aqui. Desde logo, Filipe Pinto goza de uma particularidade. Eu mostrou, para além de ser simpático, consegue transmitir essa simpatia logo pelo sorriso. E dizem-me isso por via da capa do disco, de Tudo Gira, mas também por via dos seus vídeos. Ora, e a verdade é que é por via deste último vídeo, que aliás está na nossa página, em radiobonova.pt, que começamos a nossa conversa. O Filipe já percebeu há muito tempo que é preciso aliar a imagem também à música. E este vídeo, para além dos outros todos, mas este está particularmente bem conseguido. Consegue juntar um bom cenário, que julgo ser aqui a Praia da Barra, não é? Bem da zona de Aveiro. Digo isso pelas imagens das casas, portanto, aquele colorido todo. E depois várias situações que prendem que as pessoas consigam acompanhar este vídeo do princípio ao fim. Eu deixo aqui um mote para várias respostas suas, mas desde logo queremos saber a quem se deve este trabalho e naturalmente que está satisfeito com ele. Sem dúvida. Antes de mais, olá a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É um prazer estar a falar convosco e obrigado por esta entrevista. Este vídeo, O Amor Tem Si, o último single, ou pelo menos este single mais recente que estou a lançar ao público, resulta de uma parceria entre mim e a empresa Cymbalin Filmes, que é uma empresa também sediada no Porto. Nós desde o início que queríamos que a canção transmitisse uma leveza e uma verdade inerente ao sentimento, que é o amor. E a escolha foi muito pragmática, ou seja, nós queríamos um local bonito que tivesse quase um efeito de quadro vivo e que transmitisse às pessoas que vissem logo essa sensação primaveril de leveza, de cor, de imensos sorrisos. Portanto, isso era o modo para descobrirmos depois o lugar. O sítio foi na Costa Nova, portanto em Ilhavo, e é um lugar onde também me dá algum saudosismo, porque também passei já lá uma fase da minha vida também na altura de férias ou de lazer, e esse lugar transmite também alguma ligação. Por isso foi muito rapidamente uma escolha decidida. E resultou num vídeo de one shot, ou seja, nós basicamente gravamos esse vídeo numa manhã de domingo, que felizmente tivemos sorte com o tempo. Não estava a chover, estava um dia nublado e começou a chover e a ameaçar, mas depois resultou num dia mais bonito. E pronto, e depois tive a ajuda também de muitos figurantes, portanto de muitas pessoas, inclusive da You Dream, uma associação que também tem uma missão muito particular de escuteiros, diversos escuteiros de diversas localidades a nível do país, o Corpo Nacional de Escutas, aliás, e também tive alguns figurantes e alguns músicos meus que me acompanham também no disco. Portanto, fez-se ali um esforço para fazermos a coreografia em conjunto. Tínhamos que coreografar bem as posições e os movimentos, porque não havia qualquer tipo, e não há qualquer tipo de edição nesse vídeo, apenas de cor e de luminosidade e de posição, mas não há qualquer tipo de edição nem cortes a meio do vídeo. Portanto, são um vídeo do início ao fim, corrido, em que gravamos, portanto, 26 vezes, e resultou, o melhor que resultou foi esse. Desci à tua porta, toquei o medo ao abrir, por um coração que não se acalma, e escondi a razão para chegar a ti. Escrevi a canção sem rima, rejeitei as flores do jardim, e a caminho menti nas horas, porque escrevi a canção para chegar a ti, para chegar. Dizia há pouco assim, que este é o terceiro single do álbum E Tudo Gira. Há a intenção, até porque de facto o disco tem muitos potenciais singles, há a intenção de vir lançando aos poucos temas, até para que, enfim, de algum modo as pessoas se vão recordando do seu trabalho. Sim, claro, eu acho que é muito pertinente e faz todo sentido nós extrairmos canções do disco, porque muitas vezes quando fazemos a promoção ao disco e ao lançamento de discos, hoje em dia as pessoas não têm tempo nem têm grande disponibilidade para muitas vezes ouvir o disco do início ao fim. Eu lembro que nos anos 90 ou anteriormente a esses anos, quando nós recebíamos discos, nós tínhamos outro tipo de abordagem, não é? Na altura as coisas eram muito mais tranquilas relativamente a discos, e as pessoas tinham também leitores de CDs, e hoje em dia já é tão raro ver num carro de CDs. Portanto, cada vez mais o disco acaba por ser um elemento físico, um portfólio do trabalho do autor, mas o autor depois, o cantautor, tem que demonstrar e divulgar, portanto, através de uma imagem, através de um formato visual, a sua canção. Portanto, isso é muito importante. E de facto, o disco E Tudo Gira, que foi editado no mês de, salvo erro, agosto de 2016, transmite essa procura do sorriso, de que cada um de nós não se deve esquecer que deve sorrir mesmo em alturas más. E Tudo Gira remete um bocadinho para a ideia do ciclo. Há momentos altos, há momentos baixos na nossa vida, mas a capa transmite essa ideia de sorriso, e o banco que gira transmite também uma ideia em que eu quero convidar as pessoas a escutar a canção, a sentarem-se ao meu lado ali no banco e a partilhar um bocadinho das experiências que têm. Infelizmente, por um lado, um single que extraí não resultou como eu gostaria, ou seja, as rádios também nesse aspecto não quiseram colocar lá teste para público. Quando eu me refiro às rádios, refiro-me às nacionais, como é óbvio. Porque as locais têm sido fantásticas na divulgação. Mas a verdade é que estou agora neste momento a lançar este single, portanto, O Amor Tem Si, estou a promovê-lo, e esperemos que tanto o público como as rádios se identifiquem com a canção e que seja também divulgada nas suas plataformas. Mal se soubesses que nós estamos aqui, também, uma vez que é a primeira vez, temos que recuar algumas no tempo. Mas o recuar, eu não queria recuar já ainda ao Ídolos, que já era para falar, mas queria recuar aqui ao facto de que, pontualmente, até por outras, enfim, outras obrigações que tenho e a minha profissão habitual, recebo informação sobre o trabalho, o Planeta Limpo. E, a verdade, venho a perceber que é algo que é indissociável, sim, enquanto músico, mas também da formação que tem em engenharia florestal na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aqui um bocadinho mais acima de nós. E a pergunta que eu tinha é esta, tornou óbvio também com este vídeo, a empatia que tem com os jovens. O que tem sido para si esta preocupação ambiental, florestal, e conseguir conciliar isto pela música? Sim, essa questão, porque tem sido para mim um autoconhecimento e um crescimento e um amadurecimento também enquanto ser humano. O projeto do Planeta Limpo Filipe Pinto resulta num livro, num jogo, num CD, num DVD, que remete para as questões ambientais, para a recuperação da água, para as florestas, para os solos, para a reciclagem. É um projeto que tentei ao máximo em parceria com uma empresa que se chama Bituin, que trabalha projetos ligados à educação para o empreendedorismo. A ideia foi sempre central, ou seja, o projeto não podia ser só um CD, um disco. Eu não queria só um disco, eu queria um projeto completo. Eu queria um projeto que fechasse com crianças e jovens e que, de certa forma, os inspirasse e os captasse a atenção através do jogo, através da música, através do teatro que nós também temos. E a verdade é que os resultados têm surgido. Nós somos um projeto que já tem um impacto social e ambiental de algum peso. Ou seja, nós já contactamos mais de 60 mil crianças. Já vamos na 8ª edição do livro, ou seja, significa que já vendemos mais de 30 mil livros. Já fizemos uma continuidade do primeiro livro do Planeta Limpo Filipe Pinto, que ao abordar essas questões da problemática ambiental, lançamos um outro que fala sobre as energias renováveis e sobre a poluição, portanto, refere-se sobre a eficiência energética, sobretudo. É um livro que neste momento estamos a divulgá-lo, estamos a promover também junto às escolas e que já esgotamos, por exemplo, em 4 meses essa edição. Portanto, já vamos estar a fazer a segunda. Ou seja, o que nós sentimos é que, por parte institucional, o projeto é amplamente conhecido. Ou seja, este projeto do Planeta Limpo, as pessoas conhecem-no publicamente, porque eu também o promovi, mas a nível escolar é um projeto que já está implementado e já muitos professores utilizam o livro como ferramenta e as músicas como ferramenta pedagógica para ensinar as crianças a sensibilização ambiental. Isso tem sido uma pergunta do projeto, ou seja, perceber que além das crianças saírem das nossas sessões ambientais, dos nossos teatros musicais que fazemos não só nas escolas, mas também as autarquias disponibilizam os auditórios, os cineteatros para desenvolvermos estes teatros musicais, que basicamente são mais do que o conto da história do livro, com música ao vivo feita por mim e com uma mascote do Filipe Pinto e as personagens do Filipe Pinto. Temos atores, inclusive. E como temos feito tantas vezes e em tantos locais do país, norte a sul, temos sentido, de facto, essa proximidade dos professores, das crianças, dos pais. Eu recebo diariamente, sem exagero, mensagens de pais a agradecerem por o projeto ter ido lá e por exemplo, uma dessas crianças ter começado a tocar o ukulele ou outra criança ter começado a ler cada vez mais livros a partir deste livro, outras crianças a terem comportamentos mais ambientais e em prol do ambiente depois de terem contactado com o projeto. Portanto, o impacto que estamos a ter com este projeto temos sentido, enquanto eu, como empresa Bituin, temos sentido de facto esse impacto. E esperemos que assim continue. Alio também este exemplo, por exemplo, crianças que enviam desenhos do Planeta Limpo para o nosso Facebook. Portanto, esta ligação tem sido sempre muito, muito coerente com outras escolas. O Planeta Limpo, do Filipe Pinto, não é apenas o teu livro. É sobretudo a tua viagem, repleta de aventuras, ao planeta imaginário do jovem músico Filipe Pinto. Pela mão do Filipe, terás a oportunidade de conhecer os recantos e encantos da floresta, cruzando-te com os mais simpáticos habitantes, as mais diversas criaturas da natureza e percebendo, na primeira voz, o impacto negativo das más ações humanas na existência e na sobrevivência de todos os seres vivos. Estás preparado para esta pequena aventura? Queres ser a personagem principal desta história, ajudando o Filipe Pinto, o Tobias, o Tito, a Julieta e a Micas a melhorar o planeta e o ambiente? Então agarra-te a este livro e mergulha em O Planeta Limpo, do Filipe Pinto. Aqui falamos de água, floresta, reciclagem e solos, mas também de hortas, pássaros, árvores e muito, muito mais. O Planeta Limpo, do Filipe Pinto, é um projeto que engloba um livro, um CD, um DVD e um jogo. Dentro de cada livro, encontrarás a chave de ativação que te dará acesso online ao jogo multimédia. O livro, O Planeta Limpo, do Filipe Pinto, é uma obra da autoria do próprio Filipe Pinto e de Narciso Moreira. As ilustrações são de Ana Sofia Leite. Este é um projeto da empresa Between e do Filipe Pinto. Diverte-te e faz parte do Planeta Limpo, do Filipe Pinto. Mais informações em oplanetalimpodofilipepinto.com e em facebook.com/oplanetalimpodofilipepinto. Obrigada. E acho que podemos dizer que há aqui um ponto de contacto. Veio representar, a nível deste projeto, veio estar em Oenço, na Finlândia, que é precisamente onde temos uma rádio congénere, portanto, a Rádio Rex de OS. É uma rádio que tem connosco uma parceria já há alguns anos de formação, e já lá estivemos com eles. Fica onde? Em João de Sul? Exatamente. É a rádio local de lá, portanto, daquela zona, que é a zona da Caldeira Norte, portanto, e onde nós temos formação em conjunto. Portanto, cá, eles já estiveram cá connosco, nós estivemos já lá também, portanto, é uma coincidência. Foi onde esteve a apresentar também o tema Greenwoods, né? Obrigado, Presidente. Eu estive lá na Finlândia o ano passado, aliás já há dois anos, em 2015, e recordo-me que adorei a experiência de João Sul, adorei a forma como eles ministram a parte educativa, as escolas, os alunos, como uma coisa tão simples como se descalçarem para entrarem na escola e para irem para as aulas descalços. Pronto, tem só esse tipo de pormenores, dá-nos também alguma perspectiva e alguma percepção do que é, de facto, o ensino em países nórdicos. Enfim, isto foi apenas uma parte. É fascinante, sim. Sendo que o Filipe Pinto, enfim, associa aí bem o seu nome, porque teve a visibilidade que a televisão permite, pronto, por via do Ídolos. Claro. Mas já passou muito tempo e, posteriormente a isso, já veio ganhar também o MTV Europe Melhor Artista Português, em 2013, se não me engano. Portanto, havia um conjunto de datas que fazem com que o nome Filipe Pinto, hoje em dia, quando se fala, associa-se logo à sua imagem. Acha que foi o mais importante que ficou do Ídolos? Foi isso mesmo? Foi, de algum modo, o poder-se associar o nome à imagem? Sem dúvida, eu acho que o programa permitiu-me duas coisas: perceber aquilo que eu queria fazer no futuro, que era dedicar-me à música 100%, e a segunda fez-me perceber que a imagem e a visibilidade são ferramentas essenciais para um cantautor, para um músico ou uma banda que pretenda seguir uma carreira. Nós hoje em dia, não é por acaso que assistimos cada vez mais músicos e cantautores a participar em talent shows, a fazerem de júri. Porquê? Porque estão a cimentar também a sua imagem, estão a dar credibilidade não só da música que fazem, mas também à imagem que está associada e que todos os portugueses podem, portanto, escutar e ver diretamente em suas casas. Portanto, cada vez mais vamos assistir a essa vontade por parte dos artistas e de músicos e de bandas em fazer essa junção entre imagem e aquilo que as pessoas ouvem. Obviamente que o programa cria uma ligação também. Eu recordo-me que foi a edição mais forte que houve de um programa como este. Na altura eu não tinha qualquer percepção, porque estava, digamos assim, numa bolhinha ou fechado nos estúdios da Valentim Carvalho e da produção da Fremantle, mas a verdade é que permitiu-me aperceber-me de outras coisas, como o backstage, perceber o que é que está depois do palco e antes do palco, os técnicos, ter uma noção mais clara do que é o mundo da televisão, a forma como tu movimentas-te na televisão, a imprensa, como é que tu falas, como é que tu exprimes, como é que tu te apresentas ao público. Tudo isso foram ferramentas que eu comecei a perceber-me, apesar de não as usar no programa, porque estava literalmente a começar, mas fui ganhando depois essa aprendizagem ao longo do programa e depois, posteriormente, quando tive a bolsa de estudos, esse prémio que foi fantástico para mim enquanto músico, foi começar a entender e a caminhar para a linguagem musical, no fundo. E de facto essa oportunidade de estudar fora do país, em Londres, abriu-me um bocadinho os horizontes. Mais coisas foram conquistadas ao longo da passagem do programa, e sim, guardo obviamente com muito carinho. Acredito que as pessoas hoje, quando se fala em Filipe Pinto, que associem naturalmente ao programa Ídolos, mas a minha intenção e vontade é continuar a trabalhar para que, de certa forma, comecem a lembrar-se do Filipe Pinto, do trabalho que vai fazendo. Exato. Atualmente. Há pessoas hoje em dia que ainda me perguntam se eu estou ligado à música a 100%. Eu digo que sim, que desde o programa que estou a 100% na música, faço projetos paralelos como o Planeta Link Filipe Pinto, bem como outros, já fiz dobragens para uma série televisiva que se chamou Marinha da Special Ones. Uhum. Já fiz também outro tipo de trabalhos mais ligados à vertente ambiental, mas sempre com a conexão da música. Portanto, estarei cá e assim que o público me quiser e me desejar, irei me esforçar também para, no fundo, provar que quando apostaram em mim no programa, saiu uma pessoa com mais ferramentas e preparada também para o mundo profissional e artístico que é Portugal. Oculto o caminho que segui, não foi vergonha da minha raiz, foi uma defesa que perdi e à deriva um rosto viril. Acusam de tentar desistir e que o sucesso é a aparição, que o nome se ergue ao te vermos, mas o que escondes é solidão. Saberás no fundo o que digo, aparentemente triste e sem razão. As ligações do corpo são tão certas, resta limar a esfera da emoção. Que estarei aqui na Boa Nova, como é o caso do Filipe, há uma fase de três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Então vamos ao primeiro. Imagine que vem fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Antes de mais, não sei se conhece a cidade. Portanto, estamos aqui junto à Serra da Estrela. Vem fazer um concerto. Temos aqui um bom Fiat Teatro Natural, que temos, efetivamente, no Parque do Mandanelho. E lhe dizem assim: vem fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital e pode trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que o Filipe Pinto iria convidar? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu sou a favor da exposição de novas bandas e novos projetos. E muito rapidamente diria duas bandas ou dois cantautores com os quais os convidaria naturalmente para participarem comigo em Oliveira do Hospital. Uma das bandas seria Salto, é uma banda mais alternativa, mas que está a dar também passos muito importantes na música eletrónica e pop music em Portugal, são também do Norte. Sim, já foram entrevistados aqui. Uma banda fantástica. O Salto. Só na cabeça é que eu vejo. Outro projeto que são de São João da Pesqueira, que também me identifico muito pouco com o trabalho deles, a Prenda. Também tenho sempre a amabilidade e o gosto de conhecer bandas da região, portanto iria pesquisar alguma banda com a qual me identificasse de Oliveira do Hospital para certamente fazer uma canção ou participação especial em um concerto, claro que sim. Muito bem. O segundo desafio, vem uma banda da cena internacional. e vêm atuar em Portugal, olha, porque não, vêm atuar aqui a Lagoa do Hospital, e dizem, nós não prescindimos do nosso concerto, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Naturalmente que o reconhecimento internacional é uma pesquisa demasiadamente elevada, até porque eu apercebi-me disso depois de sair do programa. Portugal, toda a gente, ou a maior parte das pessoas que me conheciam, quando eu fui para Londres já não foi bem assim. E obviamente que o caminho e o trilho que fazemos numa carreira internacional demora imensos anos e é um desafio muito, muito, muito grande. Mas obviamente que há artistas e há bandas com as quais eu me identifico e como eu não canto em inglês, torna-se também um bocadinho mais difícil de eu explorar esses horizontes. Não invalida, porém, de eu futuramente fazer uma canção ou outra em inglês, ou em espanhol, ou noutra língua, ou em finlandês, por exemplo. Mas a verdade é que a minha vontade, neste momento, é cada vez mais dignificar um bocadinho a nossa língua. Portanto, diria que música brasileira, há muitos artistas com os quais gosto, que me identifico, e certamente se um Caetano Veloso, se uma Adriana Calcanhoto viesse cá a Portugal, teria um imenso prazer em ter uma participação com eles. A Adriana veio muito agora, não sei se sabe, ela está a dar aulas na Faculdade de Letras. Eu estive lá na sessão. Ah, esteve? Muito lá. Bem. Vamos ver. Estive na sessão no Parangolé, foi uma sessão que ela falou do Parangolé, uhum. E eu estive a acompanhar lá diretamente, quis mesmo, falei com ela um bocadinho, e quis estar lá, pronto, na Universidade de Coimbra, que felizmente teve a iniciativa também de a convidar, e foi muito produtivo, foi muito interessante, portanto, aliás, a sala, portanto, o auditório esteve completamente lotado, uhum. E ainda bem. Que será da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Ora, agora vamos ao último desafio. Dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda portuguesa. E dizem, pedem naturalmente, Filipe, faça uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Bom, isso é uma pergunta que vem logo à cabeça imensas pessoas, portanto, uma delas é António Variações, acho que é um artista que sempre olhou um bocadinho mais além daquilo que era a sua realidade. E não só teve uma profissão que era perfeitamente normal, comum, mas quando se transformava em palco, víamos um António Variações que as letras eram demasiadamente atuais. Ou seja, hoje em dia, quando ouvimos canções dele, facilmente nos identificamos, porque facilmente achamos que está na nossa realidade, está no nosso cotidiano. Portanto, acredito que existem muitas canções que eu iria homenagear, mas eu destacaria Zeca Afonso, por exemplo, uma versão da canção de Embalar, porque é uma canção que é tão linda, que é tão pura, que seria para mim um enorme desafio fazer uma versão sem estragar, naturalmente, sem tentar desvirtuar demasiado a canção, mas é uma canção que me diz muito porque foi cantada muitas vezes lá em casa. Muito bem, canção de Embalar de José Afonso. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Oh.

agora não queríamos deixar ele ir embora sem querer saber algo mais. Enfim, somos um bocado curiosos e a curiosidade vai a este ponto. Este disco está aqui ainda para dar muita coisa, mas o que é que já está aí na gaveta, já à espera de novos dias? Isso é engraçado perguntar, mas estou numa fase em que estou em estúdio também, além do trabalho que vou tendo na digressão do Planeta Limpo e concertos também estou a ter com a digressão e tudo gira. Eu vou estar muito interessado em transformar a minha música um bocadinho mais, ou seja, quero caminhar cada vez mais para um registro mais folk, mas trazer um bocadinho da eletrónica, ou seja, ir buscar elementos da música eletrónica. Eu acho que há espaço nas minhas composições para esse registro. Até porque atualmente também aquilo que estou a ouvir também me leva a esses registros e eu gosto também de explorar. Eu acho que nós, enquanto músicos, devemos nos desafiar constantemente. Há um lado eletrónico que eu desconheço por completo. Quando eu mexo em sintetizadores, quando eu mexo em samples, quando eu mexo em registros sonoros que estão fora do meu âmbito mais orgânico, como guitarras acústicas, guitarras clássicas, ou guitarras elétricas, ou piano de forma natural, às vezes sinto vontade de extrapolar um bocadinho essa linguagem e caminhar para outro tipo de ambientes, e a verdade é essa, é que sinto cada vez mais essa necessidade de caminhar para uma vertente mais eletrónica, porque também é aquilo que ando a ouvir. Por isso estou a gravar novas canções, estou a compor, estou a fazer também livros, a escrever livros em paralelo. Tencionamos, enquanto marca Planeta Limpo, que o Planeta Limpo comece a ter um projeto piloto de episódios, ou seja, fazermos aquilo que fazemos em teatro musical, transformá-lo em televisão e poder ser transmitido numa RTP, num Panda, num canal por cabo, mas de uma forma educativa, ou seja, ser cada vez mais a marca do Planeta Limpo a divulgar a missão de que é a pedagogia ambiental. Pronto, isso são alguns trabalhos com os quais eu estou que estou a trabalhar, que estou a procurar parcerias, e vamos ver se resulta. Lindo pedaço que vejo de amor, no meu tecido está cheio de cor, dessa alegria que só poderia ser tua. Duras pessoas, conversas da vida, há quem te julgue, há quem te domina. Olha de novo, retrai a tua mão. Ganha o alento para sorrir. E tu gira. Filipe, foi um e prazer. E quem sabe ir a Oliveira do Hospital fazer aliás, era o último desafio que estava aqui, precisamente. Teremos muito gosto em recebê-lo cá. Normalmente, depende de nós, que também, à nossa conta parte, iremos fazer por isso. Filipe, agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova. E, claro, uma vez o ponto de contacto agora está criado, de ambos, mas pelo menos daqui da nossa parte, se Deus permitir, iremos bater-lhe à porta de vez em quando para muito saber bem, o que é que está aí para sair, novos discos, para que, enfim, de algum modo o nosso auditório vá sabendo o que é que Filipe Pinto vai fazendo. Fantástico, eu agradeço a entrevista e qualquer informação, qualquer contacto que pretendam fazer é muito fácil, por e-mail pinto.filipe88@gmail.com, mas no Facebook Filipe Pinto Oficial. Tenho as portas abertas para vós. Obrigado a todos. Hoje é o dia, não sorriso se esconder. Pensar que vais deixar adormecer a sóbria dessa voz. Mais do